Huawei.

2, meu sonho evaporou. Número 233, contato radar decolagem, 3430, e eu saí da água. Informação 360, evaporou, voo 233. Autorizado, final de transmissão do LF6, posição 90, autorizado, 292 mil pés, posição 90, onomático. Tchau, tchau. Eu falo agora. com... Bom dia. Passando 2000, quanto tempo para geleira tá com contêiner lá? 1759, contato na zona de decolagem, tudo mantendo 360. 360, agora vamos para geleira com 759.

Taverna, no dia 29 horas. 10, autorizada para extensão em ELO 86, informe estabilidade e chama 63 uma vez. Salvador, frequência 198, sinal 95. Contact 1 6 10 3 4 2 1 2 8 this 8 enable 1 6 6 this 9 0.